seu lugar. Irmãos, presta atenção. Nós estivemos quinta-feira, né? Lá na imersão do pastor Jezer. Eu costumo apreciar muito tudo que vem da parte do Senhor. E, assim, nós estivemos lá algum tempo, teve duas ministrações, mas eu costumo abrir bem os meus ouvidos para aquilo que Deus está falando. E Deus falou muito comigo ali. O Senhor me deu um ponto que eu comecei a esmiuçar. E uma coisa muito interessante, nós temos que ter ouvidos para ouvir. Muitas vezes nós não temos ouvidos para ouvir. Nós somos tardios, nós temos dificuldade para ouvir. E quando nós não somos normais, né? Então nós precisamos ouvir tudo, precisamos ter o nosso ouvido muito afinado para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. E quantas vezes nós retardamos aquilo que o Senhor tem para nós, o nosso destino profético, por falta de ouvir. Um outro motivo que nós retardamos o nosso destino profético é por não querer sair da zona de conforto. O Senhor, Ele vai nos tirar totalmente, completamente da nossa zona de conforto. Esaú, sabe por que ele perdeu o direito de primogenitura dele? Porque ele estava preocupado com o seu conforto. Porque ele chegou lá do lugar onde ele estava, cansado, com fome. E ele priorizou a vontade dele de comer. Ele ficou cego. Ele não viu mais nada. Ele só pensou que ele estava com fome e que ele queria comer. Sabe, isso simboliza alguém que anda na dimensão da carne. Quem anda na dimensão da carne não consegue valorizar as coisas de Deus. Não consegue valorizar o que é espiritual. Prioriza aquilo que é do momento, aquilo que é momentâneo. E Esaú não tinha noção daquilo que ele estava perdendo. E aquilo que ele estava perdendo já tinha outro que já estava ali, ó, na filinha para receber. Eu já contei essa história aqui na igreja, mas eu quero relembrar. A minha sobrinha postiça, né? É uma garotinha que a minha irmã pegou. Olha como que Deus, ele é tremendo. Ele faz, olha, Deus é o Deus do impossível, irmãos. Eu vejo tantas pessoas com tanta dificuldade de engravidar e querendo ter filho, lutando, e quer um filho adotado, quer um filho de qualquer jeito, e um filho não vem, né? E a minha irmã simplesmente, né, nem estava no Senhor direito, estava meio lá, meio cá, e ela tinha perdido um bebê de 5 meses e meio, e ela estava muito mal, muito arrasada, muito mal. E ela estava sentada lá fora, e tinha uma família que morava ali na rua da casa da minha mãe, uma mulher que tinha 11 filhos. E aí, de repente, uma menininha de 2 anos e 7 meses começou a brincar por ali, né? E a minha irmã comprou algodão doce, a menininha se sujou toda. Aí a minha irmã falou, ah, eu vou dar um banho nela, ela estava muito carente, tinha acabado de perder um bebê, e ela queria muito ter filho, e ela tinha engravidado e perdido. E essa menininha estava brincando por lá, e ela com aquela carência, levou a menininha para dentro, aí vou dar um banho nela. Não, primeiro minha mãe falou assim, ah, você não vai dar banho no filho dos outros, vai pedir para a mãe dela primeiro. Aí foi pedir, a mãe dela falou, ah, pode dar, só que ela não tem roupa. Aí minha irmã arrumou umas roupas lá, deu banho, me lembro de ter chegado na casa dela, essa menininha sentada lá no sofá, brincando, parecia que já era da família da casa. E aí ela não queria ir embora de jeito nenhum, 2 anos e 7 meses já escolheu o seu destino. Não queria ir embora. E aí a minha mãe falou, você tem que levar ela embora, você não pode ficar. E outra, você está carente, você fica se apegando ao filho dos outros. Devolve essa menina, leva a menina embora. Aí a minha irmã levou. Aí a mãe dela falou assim, ó, se você quiser ficar com ela lá, você pode ficar. Porque ela não tem comida em casa, não tem nada. Pode ficar com ela. Aí ela voltou com a menina. Ficou lá uns 2 dias. Aí minha mãe, não, você tem que levar essa menina de volta. Aí ela foi levar, a menina chorava, não queria ficar. E aí a mãe dela falou assim, ó, se você quiser, pode ficar com ela, porque eu não tenho condições de criar. Você já viu isso, gente? Faz muito tempo que eu não vejo isso. É só Deus que pode fazer um negócio desse. E aí a minha irmã falou, eu fico, mas se você me dá os documentos, me dá de papel passado. Ela falou, tá bom, eu dou. Aí ela pegou e deu os documentos da menina, deu tudo. E aí a minha irmã ficou, a gente fez a festa, né? Foi comprar roupinha, sapatinho, todo mundo fez a festa com a menina. Ela era linda, é linda, né? E aí, depois de 8 meses, a mãe resolveu que ela queria de volta. E aí foi uma luta, e nós lutamos com unhas e dentes no reino espiritual e guerreamos. Minha irmã chegou a lutar com essa mulher no meio da rua, né? A mulher queria tirar a menina e ela não deixava. Foi uma luta braçal mesmo. Foi para a justiça e a justiça deu a guarda para ela. Olha que coisa, já viu isso? A menininha falou, eu não quero ficar com ela porque ela me deixa sozinha e vai para forró. Falou da mãe dela, que não queria ficar, que a mãe dela deixava ela sozinha e ia para forró. E aí a justiça deu a guarda para minha irmã. E quando essa menina tinha, acho que uns 3 anos, quase 3 anos, pouco tempo depois a minha prima ia casar. E, não, minha prima não, eram uns parentes da minha irmã lá, no, lá em Santos. E aí a noivinha, né, a daminha, toda arrumadinha, bonitinha, tudo lindo, ia ser daminha com meu sobrinho, o Renan. E aí, quando chegou na hora, a menininha começou, a daminha começou a chorar. Não quis entrar, estava toda linda, toda arrumada, não quis entrar. Quando alguém viu essa menininha, Denise, tinha passado por baixo de todo mundo e estava lá no altar de braço dado para o meu sobrinho. Do jeito que ela estava. Até que aquele cabelinho curtinho, tipo de hominho, que o cabelinho dela veio curtinho. E olha só, irmãos, ela queria muito. Ela queria muito. E depois ela acabou sendo da minha de honra da minha prima, né? Depois, mais para frente. Olha só o quanto é importante nós querermos aquilo que é importante. Ela queria tanto, tanto, tanto. E hoje ela é uma moça linda. Ela até veio aqui na igreja, ela tem vindo, está indo na célula, né? E olha como o Senhor mudou o destino dessa menina. Com essa idade, ela escolheu o destino dela. E aquilo que ela quis foi aquilo que aconteceu na vida dela. Olha que coisa tremenda. Isso aconteceu com Jacó também. Jacó quis, ele ficou cego, ele não queria, ele queria o direito de primogenitura. E o Senhor concedeu o desejo para ele. Eu quero te dizer, aquilo que você quer da parte do Senhor, você precisa querer muito. Você precisa desejar muito. Eu não sei se você já teve essa experiência do seu desejo se transformar em realidade. Você já teve essa experiência? Eu já tive. Desejo impossível, coisa impossível, impossível, impossível, que era totalmente possível. E eu desejava tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, e aquilo acontecer. Olha só que coisa tremenda. Nossa vontade, nosso desejo, nosso sonho, o Senhor está disposto a realizar. Mas eu quero ler aqui esse texto, Gênesis 28. Gênesis 28, a partir do versículo 1. Se puder colocar aqui, diz assim, ó. Isaac chamou a Jacó, dando-lhe a sua bênção e lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra e as tuas peregrinações conceda por Deus a Abraão. Vendo, achei isso aqui muito interessante, muito, muito, quero que você preste bastante atenção nisso. Diz assim, vendo, porém, Esaú que Isaac abençoou a Jacó e enviara a Padan Aram para tomar de lá esposa para si, vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo, não tomará mulher dentre as filhas de Canaã. Vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padan Aram. Sabedor, olha só, vendo a primeira vez no capítulo 6, vendo a segunda vez no capítulo 6, vendo ainda no capítulo 7, e sabedor no capítulo 8, 4 vezes, né? Também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Israel, à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Neaote. Olha só, Esse cara estava enganado? Não, Esaú não estava enganado. Então, ele perdeu o direito de primogenitura por ser relapso, por não dar valor, por não valorizar. Ao mesmo tempo que Jacó desejava muito, ele fez uma besteira, ele fez uma coisa errada, não precisava e não deveria ter feito, pagou um preço alto, como eu já disse, enganou, foi enganado. Ele fugiu e não voltou mais a ver a sua mãe. A mãe dele morreu sem que ele pudesse vê-la novamente. Então, assim, Jacó pagou um preço alto, mas ele queria muito, enquanto que Esaú era alguém relapso. E essa passagem aqui já mostra o que tinha acontecido. Jacó já tinha recebido a bênção. Olha que coisa tremenda, o que significa a bênção do Senhor. Pois você lê de novo aqui do começo do 1, né? Do 1 até o, do 1 até o 5, né? Fala daquilo que Jacó, que Israel proferiu sobre Jacó, né? Aliás, perdão, aquilo que Isaac proferiu sobre Jacó. E depois, aqui no versículo 6 em diante, fala da amargura de Esaú. Então, Esaú fez errado, Esaú errou, não valorizou e persistiu no erro aqui. Quando ele viu a ordem, aquilo que o seu pai estava falando para Jacó, que Jacó não deveria tomar mulher, né, de outros povos, o pai dele estava dando coordenadas para Jacó. Olha que coisa interessante, 4 vezes. Vendo ainda, sendo sabedor, né? Então, vendo 2 vezes no capítulo 6, vendo ainda no capítulo 7, sabedor no capítulo 8, ele foi lá e fez de propósito, de raiva, de pirraça. Você já viu aquele cristão que não aceita repreensão? Que ele está errado, então ele é repreendido porque ele está errado, e ele não aceita, ele perde a sua constituição, ele perde aquilo que o Senhor deu para ele, colocou na mão dele, e ele ainda fica com raiva de Deus, porque aqui, essa afronta aqui, ó, já era com o pai. Era com o pai, ele estava com raiva do pai. E quantas vezes o cristão faz isso? Ele está errado, ele faz errado, não aceita a repreensão, sofre as consequências e ainda fica com raiva de Deus. Quantas vezes isso acontece, não é? Então, nós vemos que tudo tem um porquê. E aí depois, o versículo 10 fala assim: partiu Jacó de Berseba, seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Olha só que coisa interessante. Esse termo aqui, chegou a algum lugar, tem uma citação aqui na minha Bíblia, que fala assim, ó: pode fazer um contraste intencional entre Jacó, a quem Deus se manifestou graciosa e voluntariamente, e aos construtores de Babel, que buscavam a Deus baseados em sua própria força. Olha só, então, Jacó, ele estava procurando o Senhor, ele não tinha condição nenhuma de receber nenhuma bênção, ele estava com medo, ele estava embaixo de uma ameaça, né? O seu irmão queria matá-lo, ele não sabia o que fazer, não sabia, ele estava meio perdido, meio desorientado, estava com medo. E ali, olha só que coisa interessante, aí ele teve o sonho, né? A visão ali da escada, versículo 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse... Dá para nós entendermos como é que Deus fica perto, como é que Deus fica perto de uma criatura dessa, né, que fez um negócio desse? Por quê? Nós não podemos explicar. Isso é, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E isso mostra a graça e a misericórdia do Senhor, que ele, o favor dele se manifesta a quem ele quer. A graça é dele. E ele manifesta sobre a vida de quem ele quer. E muitas pessoas, elas não recebem da parte do Senhor, sabe por quê? Porque elas ficam o tempo todo questionando. Mas por que fulano? Por que não comigo? Por quê? Como é que pode? Essa pessoa assim, assim, assim, como é que é? Como é que pode? Quem é Deus? Ele é Deus. E ele faz o que quer, como quer e do jeito que quer. Hoje o Senhor falava muito forte ao meu coração. Hoje eu senti uma paz muito grande durante todo o dia. Meu coração estava completamente em paz. Meu coração estava sossegado. Sabe, o nosso coração fica em paz. Nosso coração fica sossegado. Quando nós, a nossa mente é levada cativa à obediência de Cristo. Quando nós pensamos aquilo que é agradável e saudável. Quando nós falamos aquilo que é agradável e saudável. Quando nós não damos lugar para Satanás. Quantas pessoas não guardam a sua língua, né? Ficam falando um monte de coisa que não deveria. E fala isso, e fala aquilo, e julga isso, e julga aquilo, e critica, e acha que não deve ser assim. E o tempo todo desse jeito, e bênção que é bom, nada. Não é verdade? Mas quando nós focamos no Senhor, como Jacó, o foco dele era o Senhor. Então o Senhor veio, e o Senhor se manifestou a ele, né? E disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Deus de Isaac, e a terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha que promessa tremenda, irmãos. Ele já tinha recebido a bênção do pai. Depois ele teve lá uma experiência sobrenatural com Deus. O Senhor se manifestou a ele. Olha que coisa poderosa e tremenda. O Senhor falou essas coisas aqui maravilhosas para ele. Você já pensou em ouvir isso de Deus? Quem aqui já ouviu Deus falar com você sobre você mesmo? Gente, é demais. Fala a verdade. Fala a verdade. Deus chega para você e fala, olha, filho, é assim, assim, assim. Você ainda está meio tortinho, mas eu vou te consertar, vou te abençoar, vou te prosperar. Não é uma delícia ouvir o Senhor falar conosco? Foi isso daqui que Jacó fez, que Deus fez com Jacó, né? Olha só o versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que promessa, irmãos. Que promessa é essa? Sabe, eu recebi essa promessa do Senhor há muitos anos atrás. E eu era a pessoa mais inviável para que essa promessa se cumprisse. Era a pessoa que não tinha a menor possibilidade para que essa promessa se cumprisse. Porém, eu nunca me esqueci dela. E eu sempre profetizei isso daqui na minha vida. Senhor, a tua palavra diz que em mim seriam benditas todas as famílias da terra. E eu creio nisso, eu creio nesse crescimento, eu creio nessa prosperidade, eu creio naquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor me colocava no coração uma palavra específica para os líderes. Líderes, pastores, líderes de célula. Eu sei que os irmãos estão gemendo e chorando. Eu sei que o negócio não está fácil, né? Nós colocamos aqui rumo a 100 células, né? Até nós chegarmos lá, o negócio já está estreito, né? Está se estreitando. O diabo está se levantando. O diabo está dizendo que não vai acontecer. O diabo está dizendo que é uma fantasia, que nós somos sonhadores, como ele disse para José. Esse daí, lá vem esse sonhador, né? Imagina, isso nunca vai acontecer com ele, coitado. Coitado desse cara. E o Senhor, ele colocava no meu coração hoje, nessa noite, enquanto eu orava, que nada vai impedir. Aleluia! Nada vai impedir aquilo que o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Porque é ele que vai fazer. Se fosse nós, irmãos, a gente ia falar, meu Deus, será que vai acontecer? Mas como é ele, então vai acontecer. O Senhor falava isso muito, muito forte ao meu coração. O Senhor falava isso. O Senhor falava sobre nós ativarmos o destino profético. Nós liberarmos, nós profetizarmos. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, eu não sei se você sente isso, mas quando o Espírito de Deus vem sobre mim, eu fico meio, sabe, descontrolada. Eu não sinto mais nada, não vejo mais nada que é contrário, eu só vejo aquilo que o Senhor quer que eu veja. E eu me lembrei lá em Marília, nós no último dia, né, nós recebemos imposição de mãos, transferência de unção, com muita fé, né, ali. E a pessoa que veio orar por mim, ela fez a seguinte oração: Senhor, possui ela. Irmãos, quando ela falou assim, vocês nem imaginam o que aconteceu, né? Então, e eu me lembrei de uma oração que eu fiz, que eu fazia desde o início da minha conversão. Que eu falava: Senhor, eu quero ser possuída pelo Senhor. Eu sei que tem gente que não concorda com isso, mas possessão é coisa do demônio. Não, possessão é coisa de Deus também, sabe por quê? Porque quando nós somos possuídos, você não tem como reagir, né? Tem uma letra de um louvor que fala assim: como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, né? Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, né? Vento de poder, sopra em meu viver e faz teu querer. Quando você vê aí um roda-moinho desses daí, esses vendaval, esses temporal, eles vêm e faz tudo mesmo. Derruba tudo, derruba a árvore, arranca a telha, não pede licença. Entendeu? Então, quando o Espírito de Deus e o poder de Deus e a glória de Deus, ela vem sobre nós, nós ficamos mesmo loucos, ensandecidos, a gente não pensa, a gente não faz conta, a gente não mede dificuldade, não é verdade? E eu me lembrei que eu fazia essa oração para o Senhor no início da minha conversão. E essa pessoa veio e orou por mim desse jeito. E eu falei: Senhor, me possui mesmo. Porque o Senhor sabe como é que eu sou difícil. Se o Senhor não se apoderar da minha vida, se o Senhor não me possuir, vai ser difícil o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer. Então, me possui mesmo. E o Senhor falava muito forte isso ao meu coração, ao meu espírito. E o Senhor me fazia lembrar dessa palavra. Nós vamos voltar aqui. Eu queria que você colocasse esse Salmo 82:6. O Senhor falava essa palavra, o meu coração, eu nem lembrava onde estava, pedi para o Taíde de procurar agora para mim. Salmo 82:6. Queria que nós lêssemos. Depois a gente volta aqui em Gênesis. Olha que coisa tremenda. Eu estava orando, o Senhor falou isso para mim. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Olha só, parece até uma heresia, né? Mas o Senhor, ele falava isso para mim. Sabe o que significa sois deuses? Significa você a imagem e semelhança dele. Você tem dentro de você a essência dele. Você tem dentro de você a vida dele. Você tem dentro de você o poder dele. E o Senhor, ele diz, o Senhor Jesus, quando ele partiu daqui, ele falou assim: vocês vão fazer as obras que eu fiz e vão fazer maiores ainda. Olha só que coisa tremenda. E o Senhor, ele quer que a gente tome posse disso. Sabe? O Senhor quer que a gente tome posse, que nós temos esse poder em nós, que nós temos essa essência. O Senhor me fazia lembrar, se você pegar uma garrafa PET de 2 litros e levar lá no mar e trouxer ela cheia, que água é aquela? É a água do mar. Você não é o mar, mas você é a água do mar. E assim nós não somos Deus, mas a essência dele está em nós. Se fizer o teste, se buscar os elementos, a essência, nós temos essa essência. Se for necessário para curar uma ferida, uma doença, água do mar, não precisa levar essa pessoa até lá. É só ir lá e buscar um pouco dessa água e jogar em cima do ferimento e vai haver cura. O lenço de Paulo curava, a sombra de Pedro curava. E o Senhor falava mais, que nós vamos atrair os homens até nós. Aleluia, aleluia. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nós vamos atrair os homens até nós. Nós ficamos clamando: Senhor, me dá as vidas. Nós estamos todos loucos por alma, né? Estamos loucos por alma. Tivemos a nossa multiplicação lá na última quarta-feira, lá da célula que era nossa, que agora eles já pegaram nossa célula, nós estamos voltando para começar do zero novamente, né? E aí a Daiane ainda brincando: vai agora arrumar alma, que essas almas são tudo minhas, ninguém quer ir comigo, né? Ninguém quer ir para a minha célula, as almas ficou tudo lá. Daí eu falei: não tem problema, nós vamos procurar de novo. É desafio, irmãos, nós vamos ser desafiados, né? Só teve 2 alminhas que vão comigo, que é a Silene e a Cláudia, né, Cláudia? Não estão querendo muito. A Cláudia não está querendo muito, não, mas vai, em nome de Jesus. Vamos trabalhar, né? Então, E nós vamos trabalhar, irmãos. Porque dentro de nós, o Senhor falava para mim, nós vamos atrair os homens até nós. Sabe, nós vamos atrair. E o Senhor me dava o exemplo de Jesus. Jesus atraía as multidões. Jesus não tem um só momento na Bíblia que ele estava sozinho, atrás de alguém ou de alguma coisa. Eram as multidões que estavam atrás dele e apertavam ele. Ele tinha quem em algum momento jogou pedra nele, tentou apedrejar, tentou falar mal, criticou, falou que ele era, que ele expulsava demônio pelo dedo de Beuzebu, que ele estava junto com os comilões e beberrões. Falaram um monte de coisa. Tinha essas pessoas também, mas as multidões estavam com ele. E o Senhor falava comigo que se nós estivermos nele, se nós estivermos cheios do Espírito, cheios da vida dele, as multidões virão a nós. Nós não vamos precisar ficar correndo. É o nosso papel, sim, como nós fizemos hoje. Sair para a rua, evangelizar. Né? Fazia tanto tempo que eu não fazia isso, que coisa gostosa, né? Ficar parando as pessoas na rua, dando folheto, né? Falando aquilo que o Senhor está fazendo. É muito gostoso. Mas nós não vamos precisar ficar assim, não é isso que vai trazer as pessoas. O folhetinho é só para mostrar o endereço para eles. Mas quem vai atrair as pessoas é Deus. Então, líder, não se preocupe. Se você estiver cheio de Deus, da vida de Deus, você vai atrair as multidões. Eu podia sentir, irmãos. Eu sei que tem muita coisa contrária acontecendo. Eu sei que tem irmãos aí que estão tristes, né, com a sua célula. Mas não fique triste, não. Porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Sabá. Inclusive, nós vamos fazer aqui uma reunião sábado que vem. Né? Toda a liderança está convidada e algum irmão também que quiser, né, se sentir convidado. Mas eu só quero gente que trabalha, gente que arregaça a manga, entendeu? Mesmo que não estiver trabalhando, mas que queira trabalhar. Falar, não estou trabalhando não, mas eu quero trabalhar. Então, nós vamos passar esse DVD aqui, nós vamos ficar aqui um período das 4 às 10 horas, das 4 às 9 horas, né? Depois nós vamos passar a programação, sendo ministrados. Não vai ser cansativo não, tá? Vai ter intervalo. Nós vamos passar a ministração de uma hora, vamos ter intervalo de 40 minutos para discutir o assunto, para trazer uma explanação. Vocês é que vão fazer isso. Vai ser bem dinâmico. Vamos ter intervalo para café. Depois nós vamos fazer uma confraternização também. Mas um dos DVDs que eu quero passar é esse. Ele fala sobre isso, né? Que o nosso ministério não vai ser maior do que nós. O nosso Deus, ele não é incoerente. Ele não vai dar uma multidão para quem não está preparado. Então, não adianta nós ficarmos orando, ai, Senhor, dá uma multidão. Não, primeiro nós temos que estar preparados, né? Nós temos que nos preparar. Então, o nosso desespero da nossa alma é preparar os líderes. Há uma ânsia no nosso coração de preparar os líderes, porque nós sabemos que Deus vai mandar. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, nós estamos felizes com o trabalho que vocês estão fazendo. Eu tenho visto os líderes pastoreando mesmo, cuidando das vidas, sabe? Só que o que acontece? Precisa multiplicar essa liderança. Por exemplo, o que nós temos hoje só dá para cuidar do tanto de gente que nós temos. Se nós quisermos mais pessoas, tem que multiplicar. Os líderes. Se tem, não sei quantos líderes de célula exatamente nós temos, mas tem que multiplicar os líderes. A liderança tem que triplicar. Porque senão não dá. Não adianta Deus mandar um monte de gente para cá que a gente não tem onde cuidar. Esses dias nós estávamos orando, eu e a Elenice, eu fiquei triste. Porque a gente estava orando. E eu falei, Senhor, se o Senhor mandar 400 pessoas aqui, não cabe. Então, antes da gente pedir 400, a gente tem que pedir um lugar para o Senhor. Né? Falar nisso, nós queremos falar. Depois nós vamos falar mais especificamente com a liderança, que nós estamos com um propósito. Sabe? Um propósito mesmo. Nós queremos desafiar os líderes. Nós estamos com um propósito, irmãos, de ampliar mesmo. De nós sairmos daqui, nós não vamos sair daqui para um lugar pequeno. Nosso espaço não é pequeno, porque nós temos aqui, temos aí embaixo. Então, nós temos que ir para um lugar, o dobro deste lugar. Porque senão não cabe. E o desafio é que a gente não vá nem para um lugar alugado. O desafio, né? Tem um povo louco aí que já veio falar comigo, tem umas loucuras aí no meio, né? Falou assim, ah, vamos comprar um terreno. Não é que tem dinheiro, não, viu? Só tem a ideia. nós vamos comprar um terreno. A Neuci já veio falar, nós vamos comprar um terreno. Já foi até falar lá com o cara da imobiliária, que é para ele arrumar um terreno. Não tem dinheiro, tá, irmãos? Só tem a ideia. Mas, a partir da ideia, o Senhor vai dar a condição. Então, agora a nossa oração é, Senhor, tá, qual que é o próximo passo? O próximo passo, nós vamos para um lugar alugado maior, ou nós vamos direto para aquilo que é nosso? Humanamente falando, não temos nenhuma possibilidade. Humanamente falando, não temos nem 5% de possibilidade disso acontecer. Mas, quando nós entendemos, saímos da dimensão da matéria, e entendemos que o nosso Deus não está limitado a tempo, o nosso Deus não está limitado, nós limitamos a Deus, mas Ele não é limitado, Ele não está limitado, não há limites para Ele. E eu tenho uma outra palavra que o Senhor colocou no meu coração, vamos ver se dá tempo mais para frente de eu trazer para vocês, que fala muito sobre isso, que Deus não está limitado. Nós queremos limitar a Deus muitas vezes, mas Ele não está limitado. Então eu quero convidar a igreja para sonhar, né? Sonhar. A Neuci está falando, parece que a gente vai comprar amanhã. Ontem ela falou assim para mim, e aí, o terreno? Falei, calma, calma, vamos orar. Estamos orando, né? Mas ela é meia doida mesmo, né? E a primeira loucura, a primeira pessoa doida que falou para mim que eu ia ser pastora e que Deus ia me dar uma igreja e tudo isso que está acontecendo foi ela, né? Vocês não têm noção. Eu estava lá na minha igreja, né? Ótima, amando a minha igreja, gostava demais da minha igreja. E aí, um culto de domingo, depois ela falou assim para mim, olha, o seu tempo aqui acabou. Então, agora está na hora de você fazer o que Deus quer que você faça. Você vai abrir uma igreja, vai acontecer isso, isso, isso, fulano vai vir, Beltrano também, falou todos os detalhes. Eu olhei assim, eu sou uma pessoa que crê em profecia, crê em revelação, né? Mas eu falei, Senhor, não é por nada não, mas eu gosto da minha igreja. E o que, que ela está falando? Isso daí é o quê? Uma semente do inimigo no meu coração, né? Ou é uma revelação? Se for uma revelação, então o Senhor fala comigo, me mostra. No outro domingo, vocês não têm noção do que aconteceu. Vocês não têm noção. Eu saí da igreja em menos de 15 dias. Entendeu? Teve uma situação que... Né, assim, eu saí... o meu coração, né? Assim, saí de vez, demorou ainda um mês e meio, dois. Mas aconteceu uma situação que eu fui convidada a me retirar. Nenhum pecado, nada disso, irmãos. Era o próprio Deus. Eu não tinha opção, entendeu? E aí aconteceu isso aqui que vocês estão vendo. Aconteceu isso aqui. Então, eu fico meio assim, né? Com essas loucuras santas. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes. Como que Ele vai fazer? Eu não tenho a mínima ideia. Do mesmo jeito que nós andávamos por aí, debaixo dessa promessa, procurando o salãozinho e não conseguia encontrar. Aquele salãozinho único, pequeno, sozinho, que era muito caro e que eu olhava e saía chorando, porque tinha que reformar tudo, tinha que fazer tudo, e eu falava, não tem a mínima possibilidade. E o Senhor nos colocou aqui, que só teve que lavar, né? Só teve que lavar quando nós viemos para cá, e eu acho que passar uma tinta, não lembro se a gente pintou, mas o custo foi muito baixo. Nós viemos para cá sem nada. Tudo isso daqui, até essas cortinas, nós ganhamos. Ganhamos tudo, absolutamente tudo. Então, esse é o Deus que nós servimos. E para concluir aqui, né, essa palavra, o Senhor, Ele fez essa promessa tremenda e poderosa para Jacó. Versículo 15 diz assim, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei até cumprir aquilo que hei referido. Olha só, irmãos, o destino de Jacó já estava traçado. Aquilo que ele teve que voltar, né? O Senhor falou, agora acabou seu tempo, ele teve que voltar, estava tudo já preparado. Deus já falou aqui para ele. Aconteceu muito lá na frente, mas o Senhor já tinha falado. Aí depois, olha só o que Jacó fez. Versículo 18. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e ergueu uma coluna sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar e cidade que outrora se chamava Luz deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer, roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha só, tudo desnecessário isso aqui que ele falou. Porque Deus já tinha falado primeiro. Tudo desnecessário. Tudo isso que ele falou foi em cima do que Deus falou. Porque Deus já tinha falado. Era desnecessário. Quantas vezes Deus já falou? É desnecessário o nosso argumento, a nossa afirmação, né? Mas nós, como seres humanos, gostamos de fazer isso. Mas sabe por que Jacó ele fez isso? Porque ele não tinha uma experiência pessoal com o Senhor. Até então, Deus era o Deus de Abraão e de Isaac. A partir dessa experiência pessoal que Jacó teve com o Senhor, aí ele passou a ter o Senhor como seu Deus. Amém? Então, assim, o Senhor, ele quer dar uma experiência pessoal para cada um de nós. O Senhor, ele quer ter, irmãos, um tete a tete. Chega de religião. Nessa noite, na próxima a oportunidade que eu tiver, eu quero falar. O Senhor, ele quer derrubar o espírito de religião, a religiosidade. O religioso não tem experiência com Deus. O religioso, ele só sabe aquilo que ele ouve, que ele ouviu falar, que ele recebeu como tradição dos seus pais. Mas o Senhor, ele está fazendo algo novo nesses dias. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem mais método, não tem forma, não tem ritual, não tem lugar específico. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém? Amém? Aleluia! Tem alguém vivo aí? Amém. Oh, amém! Glória a Deus, né? Pastor Eduardo, amém, pastor? Seja bem-vindo aí em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Minha esposa disse que hoje estava com vontade de falar e ela não negou, né? Queridos, quando eu cheguei aqui na igreja, me abordaram aqui por uma questão que aconteceu nas células, né? E alguns foram ler o texto aí, a Adriele e o Jefferson me procuraram e foram ler o texto aí de Juízes 1:18, né? Quem tem a NTLH aí? Quem tem a NTLH? A Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, tem quem tem? Bom, Adriele, vem cá, vem cá. Andriele e o Jefferson, cadê o Jefferson? Eu quero que os dois leiam, né? Pega sua Bíblia aí, não vem sem Bíblia não, pá. Quero que a Andriele leia a versão dela, Juízes 1:18, e o Jefferson leia a dele. Depois eu vou explicar qual foi a questão que eles levantaram. A paz, igreja. Amém. Oi, gente. A paz, eu vou ler primeiro. O meu Juízes 1:18 diz: os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com seus territórios. E a minha diz: eles não tomaram Gaza, Asquelon e Heron e os seus territórios vizinhos. Amém. Então, eles tomaram ou não tomaram? Né? Essa é a questão. Obrigado, gente. Essa aí foi a questão que eles levantaram. E, queridos, eu até disse para eles o seguinte: por isso que você não pode ter só um tipo de Bíblia. A NTLH, eu sei que muitos aqui gostam da NTLH, mas a NTLH tem muitos erros. Amém? Muitos erros aí, que foi erro de tradução. Não vou entrar no mérito da questão disso. Mas eu, particularmente, eu não gosto da NTLH por causa disso. Tem várias, né, vários erros aí, né, foi de compilação, foi erros aí que os escritores, né, eles, a interpretação deles, que não estão exatamente de acordo com os textos originais. Então eu não gosto, eu sei que muitas pessoas têm a NTLH, mas há algumas distorções da palavra de Deus na NTLH. Eu sei que são distorções sutis, que uma pessoa que não tem conhecimento não vai perceber isso, mas há vários textos, não vou entrar nem no mérito da questão, até porque nós não estamos aqui estudando a Bíblia, né? Estudando aqui a palavra, o que é a tradução, mas eu não gosto da NTLH por causa disso. Ela contém vários erros e, né, e acaba confundindo, trazendo confusão, que foi o que aconteceu. Aí eles questionaram, eles conquistaram ou não conquistaram as cidades? Bom, se nós lemos no contexto, nós vamos saber que eles não conquistaram. Que eles deixaram, quer dizer, que eles conquistaram, mas deixaram vários povos ao redor deles. Porque é justamente os problemas que eles tiveram com os midianitas. Os povos vinham contra eles, então, ou seja, o povo sofreu. Naquele momento eles conquistaram, né? O que está escrito ali em Juízes 1:18, eles conquistaram, porém, só que com o passar do tempo, com as outras lutas, as outras batalhas, eles foram deixando os povos e eles enfrentaram lutas. Então, nós, às vezes, nós erramos. Então, quando você for ler, quando você for ministrar na sua célula, não pegue só uma Bíblia, não pegue só aquilo que está ali, que você colocou, porque às vezes a pessoa que escreveu, errou. Às vezes eu também cometo erro. Então confere o texto, né? Porque eles enfrentaram lá uma questão. E agora? É sim ou não, né? Então é necessário você dar uma olhada, uma pesquisada. Leia o texto antes de você ministrar. Porque uma coisa, querido, que eu tenho percebido, que muitos crentes, estou falando crente, estou falando nem líder, eles não leem a Bíblia, né? Não estudam a palavra de Deus e depois vão ser questionados um dia. E não pense que muitas vezes você, todo mundo é leigo em relação à palavra. Muitas vezes tem pessoas estudiosas te ouvindo, muitas vezes tem doutores te ouvindo, pessoas que conhecem, que leem. E quando você comete um erro, a pessoa sabe, opa, fulano está errando. Não é que você é isento de erro, não é nada disso, né? Todos nós cometemos erros de diversas formas, diversas maneiras, mas pelo menos você tem que ter uma linha, uma coerência quando você está falando, quando você está ensinando. Isso é necessário, amém? Então, aprenda uma coisa: nunca se apegue só a um texto, nunca se apegue só a uma versão da Bíblia, procura ter outras versões, amém? Então, eu sei que muitos aí têm NTLH, gostam, porque é uma linguagem que é mais fácil, porém, ela contém alguns erros. Que, né, se você for realmente comparar, depois você dá uma pesquisada aí, né? Hoje nós temos várias ferramentas aí, tem a internet. Só que na internet você também tem que filtrar, saber o que realmente é bom e o que não é. Porque também tem muita coisa que o pessoal coloca lá para trazer confusão na tua cabeça. Então você tem que filtrar. O ideal é que você tenha bons livros, bons dicionários, amém? Para você poder ler, para você poder estudar. E quando você for falar, está certo daquilo que você está falando. Glória a Deus. Querido, abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Nós vamos ler aqui alguns textos, Neemias capítulo de número 4, versículo de número 15. Neemias 4, versículo de número 15. Amém? Diz assim: quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama religiosa, todos nós retornamos à obra, no muro, cada um para o seu trabalho específico. Querido, preste atenção daqui para frente, que coisa tremenda. A minha versão é aqui, a King James, né? A versão é uma tradução da King James, que é a Bíblia em inglês, né? E ela diz assim, a partir do versículo de número 16: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores por si mesmo tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhava sua arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. Assim construíram e tocava o chofar, a trombeta caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e a toda a população: grande e extensa é obra, e nós, muito separados, distantes uns dos outros, ao longo de todo o muro. Portanto, do lugar onde ouvirem o toque do chofar, junte-se o mais rápido possível a nós. Nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar com as suas armas à mão, desde o alvorecer do sol e desde o alvorecer até o pôr do sol. Naquela ocasião, eu também ordenei ao povo: cada um de vós, com o seu ajudante, permaneça em Jerusalém para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. Capítulo de número 5, capítulo de número 6, versículo de número 15, diz assim: portanto, foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Aleluia. Queridos, o pastor Aloysio Silva, da Vinha, lá de Goiânia, ele tem uma citação no livro dele que eu acho tremenda. Às vezes nós queremos saber o que é unção. Às vezes nós pensamos que unção é, né, cantar. Às vezes nós pensamos que unção é você é sapatear, pular, plantar bananeira. Não é nada disso. Ele tem uma definição de unção tremenda. O que é unção? Fizeram uma pergunta para um homem uma vez: o que é unção? A unção, você está vendo um passarinho numa árvore cantando? Aí o rapaz diz: sim, estou. Aquilo não é unção. Ué, mas espera aí, o passarinho canta tão bonito. Aquilo não é unção. Sabe o que é unção? Unção é se você visse uma vaca no galho de uma árvore assobiando como um passarinho. Isso seria unção. A unção é exatamente isso. É você fazer algo do qual você não tem possibilidade de fazer. A unção, ela te transforma numa outra pessoa. Ela dá uma capacidade para você além daquilo que você tem, daquilo que humanamente falando você possui. E os muros de Jerusalém estavam arrasados. O povo havia sido levado cativo 70 anos antes para a Babilônia. Havia destruição naquela cidade. O muro estava derrubado, as portas queimadas. O povo estava em terrível miséria. Por quê? Naquela época, os muros, eles representavam proteção. As cidades, elas eram cercadas. E o inimigo não tinha acesso quando havia uma cerca... quando uma cidade ela era bem murada, bem cercada, bem guardada. Mas Jerusalém, por causa da guerra, por causa do pecado, por causa da destruição que se abateu ali, eles estavam enfrentando grandes dificuldades. E Neemias, se você leu aqui o livro de Neemias, o começo, você vai ver que quando ele soube do opróbrio e miséria das pessoas que haviam ficado lá em Jerusalém, ele ficou muito triste. Ele chorou, ele se compungiu no coração dele, de uma maneira que sobrenatural. E ali ele orou, ele jejuou, ele clamou ao Senhor. E o Senhor enviou, aprouve a Deus, enviar Neemias, alguém que não conhecia Jerusalém, mas ele amava aquela cidade, porque ele sabia que era o povo dele, que aquela cidade era a cidade que Deus escolheu para o povo dele. E quando ele chegou lá, ele começou a empreender uma obra, que era a construção do muro. Nós não vou falar aqui, né, mas depois você na sua casa pesquise, a hora que você tiver um tempo, o que é, na verdade, o trabalho que Neemias fez, o grande trabalho, a grande obra que Neemias fez. E essa obra, querida, ela era imensa. Era blocos de pedras enormes. Depois você faz uma pesquisa, que humanamente falando era impossível. Mas em 52 dias, a obra foi terminada. A unção foi tão tremenda sobre a vida daqueles homens, daquele povo, que a edificação do muro foi algo assim sobrenatural, porque Deus os ajudava, Deus trabalhava para eles, junto com eles. Mas se você for ver, você vai ver que em momento algum, esse povo também cochilou. Em momento algum, esse povo foi negligente com aquilo que Deus tinha dado na mão dele. E o livro de Neemias, ele fala de restauração das vidas, ele fala de da nossa restauração, ele fala da restauração da igreja, das pessoas que estão com sua vida destruída, das pessoas que estão passando luta financeira, das pessoas que estão passando assolações para o inimigo. Algo assim terrível que nestes últimos dias tem acontecido também dentro da própria igreja. Eu ouvi uma palavra tremenda, querido, do pastor Abe, do qual ele fala da dracma perdida, né? E ele usou ali aquela analogia da dracma perdida, e dizendo, olha, quando se fala lá do pastor que ele perdeu a ovelha, né, a ovelha foi embora, foi para fora, mas a dracma perdida fala da mulher que perdeu a dracma dentro da sua casa. E muitas pessoas estão perdidas dentro da igreja. Elas são crentes, estão sentadas na cadeira, frequentam o culto, frequentam a célula, mas estão perdidas. Pessoas que elas estão precisando serem restauradas no seu íntimo, pessoas que estão com os seus muros derribados, que qualquer problema, qualquer invasão do inimigo, ela é destruída. Querido, muito roubo tem acontecido na vida de pessoas, sabe por quê? Porque os muros estão derrubados. Satanás, os muros, eles falam de proteção. E quando se fala de proteção, e esses muros, se eles não estiverem edificados, muitas vezes Satanás tem tido acesso a muitas vidas aqui. Você não tem percebido o que tem acontecido, que tipo de assolação tem acontecido na sua vida. Mas parece que está tudo bem, e de repente vem uma destruição que você fala, meu Deus, o que aconteceu? Os muros precisam ser reerguidos. E é interessante nesse texto, que você vê um pouquinho mais para trás, aqui no capítulo de número 5, nem roupa eles trocavam. Eles trabalhavam de maneira que nem a roupa eles trocavam. Se eles usavam desodorante, eu não sei. Tá? Não sei. É? Não sei como é que era o cheiro lá, mas sei que os homens trabalhavam. De maneira que nem roupa eles trocavam, né? Capítulo de número 5, não, capítulo de número 4, né? Permanecíamos atentos o tempo todo, Nem eu, nem meus irmãos, nem meu versículo de número 23, meus companheiros e os guardas que estavam comigo, sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atento e de arma na mão. Sabe o que isso fala, querido? Que nós precisamos vigiar. Você precisa vigiar onde você está, e a todo momento, a todo instante. Satanás, a Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor 24 horas, ele não dorme, ele busca, ele fica buscando uma brecha, ele fica lançando seta, ele fica buscando o momento para poder te tragar. Você não pode, em momento algum, deixar com que Satanás adentre os seus muros. Muitas vezes, você fala assim: o que tem acontecido com a minha vida? De repente, há um roubo, de repente há uma situação na tua vida que é roubada, a vida financeira, a família, muitas vezes situação de doença, situação de opróbrio, de miséria. Querido, Satanás, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando o momento para que ele possa te tragar. Tem pessoas que elas não entendem por que a doença, por que essa situação. Querido, é necessário você acordar e se levantar e saber que a obra que Deus tem para a tua vida é a edificação dos muros, é a edificação do muro da tua vida. Satanás tem invadido a tua vida. O que tem acontecido na tua casa? O que tem acontecido com as tuas finanças? Este povo, se você ler, vamos ler um pouquinho para frente aqui, lá no capítulo de número 1, vamos lá, Neemias 1, versículo de número 2, diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhe pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Olha só, querido, sabe o que isso mostra? Isso mostra que havia miséria, que o inimigo, por causa dos muros derrubados, eles avançavam e pegavam todo o suprimento que tinha do povo. Isso fala de vida financeira. Muitas pessoas, elas não conseguem entender porque há roubo na vida dela. Por que que elas não conseguem prosperar? Por que que elas não conseguem fazer com que sua vida financeira, ela cresça? Porque os muros estão derrubados. Quando a pessoa, ela pensa que vai prosperar, o emprego começa a dar problema. Quando ela pensa que ela vai, agora dessa vez vai. Dessa vez eu vou comprar casa, dessa vez eu vou comprar carro, dessa vez a minha vida financeira ela vai. De repente, ela se vê mergulhada em dívida. De repente, ela não consegue entender o que aconteceu com a vida financeira dela. Os inimigos estão tendo acesso à sua vida. Não sei como. Eu não sei para quem que o Senhor está falando essa palavra, mas Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nesta noite: os muros da sua vida precisam ser edificados. O muro da vida de muitas pessoas precisa ser edificado. Doença. Querido, eu sei que hoje você vai: ah, mas pastor, que é isso? Hoje existe aí o Zika, né? Querido, você acha normal? Vamos falar uma coisa aqui no Brasil. H1N1, Zika, microencefalia. Você acha que isso é normal? Você acha que isso tudo é normal? Eu só estou dizendo algumas, né? E as outras doenças? Que nem sabe o que existe. Tem doenças, superbactérias, eu não sei se você acompanha, mas existem aí superbactérias que os antibióticos atuais não conseguem matá-las. E elas estão dentro de hospitais, dentro de muitas UTIs. Você acha que isso é normal? Você acha que o Brasil está sendo assolado por quê? Você acha normal? Não sei se você lembra da declaração do Lula, quando ele foi levado lá para prestar depoimentos, não sei se vocês se lembram, depois ele disse assim, bateram no rabo da cobra, mas agora a cascavel está viva. Quem que é chamado de cobra na Bíblia? Quem é a serpente? Você acha isso normal, querido? Você acha que isso tudo é coisa humana? Ou Satanás está por detrás de tudo isso? Quando você pensa assim, é normal, é o que o diabo quer que você pense. Quando você pensa assim, ah, não, é tudo normal. É exatamente assim que ele quer que você pense. Ah, mas é a crise financeira, é exatamente assim que ele quer que você pense. Satanás, ele está escondido. Satanás, ele está por trás de todas as coisas, mas escondido. Eu estava assistindo uma ministração, e um rapaz estava falando sobre a origem do diabo, ele falou algo muito interessante, que há muito tempo, alguns anos atrás, né, algumas centenas, né, centenas de anos atrás, Satanás não era conhecido tão abertamente como é hoje. Você sabe por quê? Porque ele se escondia. Ele se escondia atrás dos deuses, ele se escondia atrás do sol, atrás da lua. Por quê? Porque ele não queria. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele existisse. Muitas pessoas, pessoas não conseguem entender por que o marido bebe, não conseguem entender por que a vida financeira não cresce, não consegue entender por que os filhos estão nas drogas, não consegue entender por que o marido não vem para a igreja, por que Satanás ele está sutilmente por trás. Aqui, por que os muros foram edificados? Porque o povo estava vigilante, Neemias estava vigilante. Eles trabalhavam, você já imaginou que situação? Uma mão segurando a arma, está falando, olha, eu estou esperando o ataque do inimigo qualquer hora. Eu estou esperando a qualquer momento o ataque do inimigo. Tem pessoas que elas não oram, não buscam a Deus, não clamam, não fazem nada, o inimigo assola, vem de repente, o inimigo vem de repente, querido, ele não avisa, oh, eu estou chegando. Não, esse é o problema, esse é o problema, porque muitas pessoas estão com as suas vidas financeiras, querido, é loucura, é, se você for chegar lá na sua casa, ah, o pastor falou lá que a minha vida está sendo assolada pelo diabo. Ah, mas que isso, pastor, está louco? É loucura, querido. O mundo não aceita. A palavra de Deus, ela é loucura para o mundo. As coisas de Deus é loucura. Você sabe o que a psicanálise diz? A psiquiatria não acha que o diabo existe. Acha que é problema neurológico, problema fisiológico, qualquer outra coisa. Mas nunca é Satanás. Só que ele existe. A Bíblia diz, crês tu que Deus existe? Pois bem, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Por que quando se fala de destruição, quando se fala de problema financeiro, quando se fala de desemprego, acha que é tudo é crise, tudo problema normal? Não é. É Satanás que está por trás de toda assolação, é o pecado. Ah, querido, mas a palavra de Deus, ela diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Sabe o que está dizendo? Se humilhar é você botar a cara no chão, é você se humilhar na presença de Deus, não é ficar, ai, Deus, me perdoa, não, é se humilhar. Eu quero dizer para você, tem muitas pessoas aqui, o Senhor está colocando no meu coração, que tem pessoas aqui que nunca colocaram a cara no pó, colocaram a cara no chão, se humilharam diante de Deus, e por isso você está sendo assolado, e por isso Satanás está tendo acesso à tua vida, e por isso tem acontecido tanta coisa, e o Senhor está te chamando hoje para você colocar a tua cara no chão. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz, e não foi uma não, muitas vezes, botar a cara no chão, querido, é orar mesmo. Sabe quando se fala de clamor? Se o meu povo, que se chama pelo clamar, pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar a mim. Sabe o que é clamar? Clamar é gritar em voz alta. é você dizer: Deus, Deus, inclina os teus ouvidos para mim. Não é oraçãozinha, querido. Deus, ele é surdo? Não. Claro que não. Deus, ele não é surdo. Você sabe por que que uma pessoa, às vezes a pessoa ela errou, cometeu um pecado, saiu da igreja, depois ela tem que vir aqui pedir perdão, você sabe por quê? Porque o que ela fez, todo mundo viu, o que ela fez de errado. Agora ela precisa mostrar para todo mundo também que está se reconciliando com Deus. Você sabia disso? Quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos entender que Deus ele existe, mas o nosso inimigo também é real. A unção não é você fazer o que é normal, é você fazer aquilo que vai além da tua capacidade. Unção de prosperidade não é você ir trabalhar e ganhar o teu dinheirinho, não. É você fazer além daquilo que você pode. Eu vou só contar algo aqui bem rápido para vocês. Eu hoje tenho uma esposa abençoada, tenho uma casa, tenho um carro, tenho um caminhão, mas um dia, e não faz muito tempo não, há 10 anos atrás, eu ganhava R$300 por dia. Você vai falar, mas como que você conseguiu isso? É unção de Deus, querido. É unção de Deus que te faz prosperar. Você pode estar sentado aí, eu já estive, ganhei menos que um salário. Ganhava menos que um salário. Deus me abençoou. Deus abriu portas. Ah, querido, eu não tinha possibilidade nenhuma. Quando eu fui olhar o caminhão para comprar, R$60 mil, eu ri. Falei, onde é que eu vou comprar isso? Mas eu vou te contar para você, comprei. Mas você está pensando que eu fiquei em casa dormindo? Não. Eu ia carregar piso, caixa de piso, sozinho, sabe quanto? 63 quilos, para poder pagar o caminhão. Não pense que foi fácil. Ah, mas é necessário. Está vendo o que, que o povo fazia? Com uma mão trabalhava e com a outra segurava a arma. Sabe o que, que isso fala de esforço? Você acha que você levantando meio-dia, você vai conseguir alguma coisa? Ah, eu saí aqui, terminou o culto aqui no domingo e eu fui trabalhar. Você entendeu? Fui uma vez para Belo Horizonte, 23 horas acordado, dirigindo acordado. Querido, você está pensando que é fácil? Está pensando que veio assim? Ah, que maravilha. É. Seria bom, né? Entrasse um empresário aí. Ó, quanto você está precisando? Está aqui um cheque de 2 milhões para você. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. É milagre de Deus? É milagre de Deus. Mas o quanto você está disposto a pagar pela obra do Senhor? Quanto você está disposto a batalhar? Quanto você está disposto a investir? Este povo investiu. O Neemias, ele investiu, querido. Eu não consigo imaginar, mas deve ter sido muito difícil. Esses homens não tomavam banho, mas em 52 dias... a obra foi concluída, e o muro se levantou, e o povo foi forte, e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe o que, que isso fala? Que Deus tem interesse em edificar a tua vida. Deus tem interesse que você se fortaleça, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero dizer para você nesta noite que está aqui, se levante, seja um homem, um valente, e você vai ver que Deus vai edificar os muros da tua casa. Se você disser assim: Senhor, eu estou disposto a ver esta obra crescer, eu estou disposto, Senhor, a ver os muros desta cidade ser erguido. Querido Neemias, ele foi um homem levantado por Deus, e eu tenho certeza que Deus está levantando homens, que Deus está levantando mulheres aqui nesta noite para fazer a mesma coisa que Neemias fez. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar a pegar esse envelope e trazer uma oferta para o Senhor. Esta madrugada, querido, nós estamos sendo desafiados, eu e você, a edificar os muros, a edificar os muros da casa do Senhor, a edificar os muros da nossa vida, a edificar os muros da vida das pessoas que estão em opróbrio. Neemias, ele se condoeu com o povo. Neemias, ele viu que os irmãos estavam sofrendo, ele viu que o povo estava sofrendo, então ele disse: eu vou edificar os muros, eu vou trabalhar para que outras pessoas sejam felizes. Eu quero dizer para você, querido, que quando você investe na obra de Deus, quando você decide a ter uma vida, a ser alguém usado por Deus, você pode ter certeza que Deus também vai edificar a tua vida. Feche os teus olhos, comece a orar. Eu quero dizer para você, você que nesta noite está aqui, e você está enfrentando lutas financeiras, você vai ver, sabe o que aconteceu com Neemias? Até agora, eu deixei para falar isso aqui agora. Neemias recebeu carta do rei, Neemias recebeu suprimento do rei, Neemias ele foi para Jerusalém sim, mas ele foi levando material. Eu quero dizer para você, que Deus também vai colocar na tua mão recursos, assim como colocou na mão de Neemias. Ele não tinha nada, ele era simplesmente um funcionário público, ele era o copeiro do rei, mas Deus colocou na mão dele recurso, e ele foi para lá. Ele não foi de mãos vazias. Levante a tua mão para o alto, porque Deus nesta noite, se você assumir o compromisso, Deus vai também assumir o compromisso de colocar recursos na sua mão, para que esta obra seja edificada. Então levante a tua mão, comece a orar, comece a clamar, deseje no teu coração, querido, deseje no teu coração que os muros sejam edificados, e você vai ver a unção de Deus invadindo você, e você vai fazer além daquilo que você pode, além, talvez hoje, o recurso que você tem, você pode dizer não é nada, mas eu disse para você que unção é você fazer além daquilo que você pode, daquilo que é a tua capacidade, e Deus vai te levantar, assim como levantou Neemias. Deus vai levantar a tua vida financeira, Deus vai colocar recursos na tua mão, e você vai ver a obra que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero te convidar a trazer a tua oferta. Oferte com ousadia, querido. Seja o Neemias. Neemias não teve medo. Neemias, se você, depois você ler a história, você vai ver que Deus levantou aquele homem com poder, e ele foi usado tremendamente por Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar pessoas aqui de maneira sobrenatural. Enquanto nós adoramos ao Senhor, traga a tua oferta e oferte com alegria nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia.